Salvador, muito bom dia, voo 1161, não tem essa informação Delta. Obrigado, Guarulhos, 360 nível da coluna 0. Curva à direita, base de colagem, perfil de saída da EL. Lenda após voo ótimo. Intercepto após 1-0, voo após tanto Bravo Eco, Taubaté. Aciona 5-4, no 5, no transponder. 1-9, destino 8, é o contrato. 360, via para coluna 0. Cola 5-0, primeira curva à direita. Da Elê, da Morte, 4 no transporte, 19-8, após a desilota 0, está batendo. Coleta, coleta pronto, botão 4, puxa o seu nome. Comandou no gol 161 na posição máxima de campo direcional. Detalhe, chama o ataque. Salvador, gol 1961 com total de 182 pessoas a bordo, 3 horas e 30 minutos de autonomia, São Fernando, aeroporto do Galeão, pronto para o carro. Recopiado, direita via Índia, ponto de espera 1985 a torre, o ajuste na 092. 1012 via Índia, 295 em braço, 1961. Sim, controle 119 desse momento. 198. Eu vou 1-1-1-1. Uma boa, contato radar, saído da ANES, o 360, obrigado, meu Deus.